evitar o problema da depressão. Para nos buscarmos ajuda em outras maneiras. Nazareno, esse negócio de depressão, isso é coisa de gente preguiçosa. Eu nunca tive depressão. Isso é coisa de gente rica. Não é verdade, meus amigos. A depressão é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, que chegou a denominá-la o mal do século. Somente sabe o que é depressão quem passou por ela. E eu tive a má experiência nesta encarnação de conhecer um jovem de apenas 25 anos de idade. Frequentava o meu lar. Casou-se. E apenas 3 meses após o matrimônio, teve uma discussão com sua família, tomou um revólver e tirou sua própria vida. Frequentava a minha casa diariamente. Era o melhor amigo do meu irmão do meio e nós jamais percebemos que ele tinha depressão. Então, nós, os espíritas, temos o dever de estudar esse assunto em profundidade e de respeitar a doença de nossos companheiros. Lamartine Pagliano Júnior defende, por exemplo, que muitas doenças são sintomas da depressão, que ela é como a doença mãe que provoca doenças filhas. Vamos ver, por exemplo, pessoas sofrendo com enxaquecas. E eu cheguei para minha mãe, que é levemente depressiva, e sempre sofreu de enxaquecas. Mamãe, a senhora não tem enxaqueca, não, a senhora tem depressão. E ela se manifesta no seu corpo através da enxaqueca. E não é à toa que os médicos receitam antidepressivos no tratamento para a cefaleia, para a enxaqueca. Lamartine acrescenta, isso é uma opinião pessoal, viu pessoal? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós escutamos falar do controle da universalidade dos espíritos. Então, uma verdade, quando é para ser revelada, ela vem por vários médiuns, por vários espíritos diferentes, para que possa ser comprovado. Isso é a opinião pessoal de Lamartine Pagliano Júnior. Ele defende, por exemplo, que alergia sem explicação pode ter causa na depressão. Crianças costumeiramente irritadas podem estar padecendo de depressão. Alergias, dores no corpo, a pessoa vai dormir e acorda completamente enrijecida, pode estar sofrendo de depressão e os pais não sabem. Então, a depressão está por trás de grandes problemas. Ela vai estar sediando 2 problemas da humanidade muito graves, o alcoolismo e o uso de drogas. E por isso, o psicólogo baiano Adenauer Novais nos diz que não adianta nada mandar o jovem, o alcoólatra, para uma clínica de desintoxicação, enquanto nós não descobrirmos qual é o vazio interior que aquela droga, que aquela bebida está preenchendo. E às vezes esse vazio é uma grande depressão, uma timidez exacerbada, uma obsessão espiritual, é um conflito afetivo, um problema familiar, várias causas, inclusive sexuais. Então, há a necessidade de usar a medicação, de se autoconhecer, de recorrermos, então, à paciência com o paciente depressivo, com o familiar, que nós não compreendemos aqueles que não temos a depressão. Então, a depressão pode ter causas sociais também. Quem assiste à televisão hoje, meus amigos, e não fica depressivo, esse é que está doente. Está doente da indiferença, da normose. Porque não é possível nós assistirmos tantas tragédias, tantos problemas, tanta corrupção, morrerem 30 mil crianças diariamente de 0 a 5 anos, de fome e de desnutrição em nosso planeta. Abortos sendo perpetrados, as pessoas sofrendo, porque mesmo os ricos sofrem muitíssimo apegados aos bens. Eu conheço homens milionários, mas que só dormem com antidistônicos, preocupados com o preço do dólar, com o valor da rouba do boi, preocupados com seus bens, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Joana de Ângelis diz que os bens materiais são como a água salgada do mar. Quanto mais sorvemos daquela água, mais nós temos sede. Nós temos que buscar aplacar a sede na fonte viva, pura do Evangelho de Jesus. Aquela que ele oferece no poço de Jacó, em Sicar, a mulher samaritana. A água que dessedenta toda a sede para todo sempre. A água do Evangelho de Jesus. Então, a felicidade não está nos bens materiais. Verdade...